15. Não. Não? Não. Não. Então, pode usar isso aqui como partitura. Ele não dá tempo. Thank you. tem uma pessoa também no violão pra fora ali, você tá vendo? É? Você tá ouvindo? Você não tá vendo, não. Temos públicos! Você tá vendo, você tá ouvindo que tem uma pessoa. É, tá ouvindo, né? Talvez, daí então, você possa tocar uma coisa que combine com o que eu estou fazendo para ficar mais animado, que nem lá fora. Ou talvez aumentar um pouquinho sua guitarra. Você tá aumentando no braço, né? Tá bom, tudo bem. Você canta pra gente? Thank you. Boa noite a todos. Boa tarde, mais uma! Mais uma! Mais uma! Fumaça! Fumaça, fumaça! Ah, voltou a fumaça! Matias, então a gente vai fazer um bis aqui, são quadros de improviso. Eu estou vendo as pessoas na plateia, eu só conheço três pessoas, mas não conheço. Que pode ser bom, pode ser um sinal positivo de que eu estou me tornando aqui em Belo Horizonte. Então, boa noite, galera. Eu vou falar os números aqui para o Matias. Improvisar em cima deles. Então, vai lá, Matias. Como é que é? Você fala o número do improviso aí? É. 13. Peraí. 15 segundos. 10 segundos. 13. Peraí, vamos começar de novo. Eu vou contar o número de vértices que tem aqui nessa. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que tem 27 vértices. Ah, e a sua instrução é 27? Não, a minha instrução é 13. Quais os números que a gente está fazendo? Sem pressão, não derruba, não derruba, não derruba.